Mistério. Capítulo 23. Acabo de voltar de uma visita a Raymond, começou o Dr. Bruce, e gostaria de compartilhar com vocês algumas de minhas impressões sobre o movimento que está acontecendo por lá. Fez uma pausa, passou os olhos pelas pessoas com grande anseio por elas e, ao mesmo tempo, com enorme incerteza no coração. Quantos de seus membros, ricos, elegantes, sofisticados, apaixonados pelo luxo, entenderiam a natureza do apelo que ele logo lhes faria? Ele não fazia a menor ideia de qual seria a resposta. No entanto, ele havia passado pelo seu deserto e tinha saído dele disposto a sofrer. Continuou após aquela breve pausa e contou à igreja as coisas que aconteceram durante o tempo em que esteve em Raymond. As pessoas já tinham uma ideia desse experimento na primeira igreja. O país inteiro havia assistido ao avanço da promessa assumida que havia se tornado a história de tantas vidas. O Sr. Maxwell havia finalmente decidido que chegara o tempo de procurar contar com a participação de outras igrejas pelo país. O novo modelo de discipulado em Raymond havia mostrado resultados tão valiosos que o Sr. Maxwell queria que as igrejas em geral tivessem a mesma experiência. O movimento de voluntários já havia começado em muitas igrejas por todo o país, com base no próprio desejo de seguir mais de perto os passos de Jesus. A Christian Endeavor Society de muitas igrejas havia, com muito entusiasmo, assumido o compromisso de fazer o que Jesus faria, e o resultado já era observado em uma vida espiritual mais profunda e em um poder na influência da igreja, que era como um renascimento para seus membros. O Dr. Bruce contou tudo isso a seu rebanho de maneira simples e com grande interesse pessoal, que evidentemente preparou o caminho para o anúncio que se seguiria. Felícia ouvia cada palavra com muita atenção. Ela estava sentada ao lado de Rose, como se fosse o fogo contrastando com o gelo, embora até Rose estivesse atenta e entusiasmada na medida do possível. Queridos amigos, disse ele, e pela primeira vez desde sua oração, foi possível notar a emoção da ocasião em sua voz e gesto. Vou pedir à igreja da Nazaré Avenue que assuma o mesmo compromisso que a igreja de Raymond assumiu. Eu sei o que isso vai significar para mim e para vocês. Vai significar a mudança completa de muitos hábitos. Vai significar, talvez, perda social. Vai significar, muito provavelmente, em muitos casos, perda de dinheiro. Vai significar sofrimento, vai significar o que seguir Jesus significou no século I, e na época significou sofrimento, perda, dificuldade, separação de tudo que não condiz com a vida cristã. Mas o que significa seguir Jesus? A prova do discipulado agora é tal como foi naquela época. Aqueles de nós nesta igreja que se comprometerem a fazer o que Jesus faria, simplesmente prometem seguir os passos dele, conforme o mandamento que ele nos deu. Mais uma vez fez uma pausa e agora o resultado de seu anúncio era claramente visível na agitação que se espalhou pela congregação. Ele acrescentou em voz baixa que todos os que assumissem o compromisso de fazer o que Jesus faria estavam convidados a permanecer após o culto da manhã. No mesmo instante, ele prosseguiu com o sermão. O texto que usou foi este: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Mateus 8:19. Foi um sermão que atingiu os alicerces da conduta cristã. Uma revelação para a igreja do conceito novo que seu pastor estava aprendendo. O sermão levou-os de volta ao primeiro século do cristianismo, sobretudo, instigou-os a ir além da ideia convencional que se tinha há anos acerca do significado e do propósito de serem membros da igreja. Foi um daqueles sermões que a pessoa prega só uma vez na vida e com o suficiente para que as pessoas o coloquem em prática pelo resto da vida. O culto se encerrou com um silêncio que foi sendo quebrado aos poucos. As pessoas se levantavam aqui e ali, com algumas se pondo em pé de uma vez. Outras se movimentavam com uma relutância que chamava muito a atenção. Rose, no entanto, saiu rapidamente do banco e, ao chegar ao corredor, virou-se e fez um sinal para Felícia. Nesse momento, todos estavam se levantando na igreja. Eu vou ficar, disse ela, e Rose reconheceu o mesmo tom que a irmã já havia usado em outras ocasiões e soube que não conseguiria fazê-la mudar de ideia. No entanto, voltou para o banco dando dois ou três passos e encarou Felícia. Felícia, sussurrou com o rosto vermelho de raiva. Isso é tolice. O que você pode fazer? Você vai envergonhar a nossa família. O que o papai vai dizer? Venha! Felícia olhou para ela, mas não respondeu de imediato. Seus lábios se moviam em uma oração vinda de um sentimento profundo, que significava uma nova vida para ela. Fez que não com a cabeça. Não, eu vou ficar. Vou assumir o compromisso. Estou pronta para obedecer. Você não sabe por que eu estou fazendo isso. Rose deu uma olhada para ela e em seguida virou-se, levantou-se do banco e atravessou o corredor. Não parou nem para conversar com as pessoas que conhecia. A senhora Delano estava saindo da igreja no momento em que Rose chegou ao vestíbulo. Então você não vai se juntar ao grupo de voluntários do Dr. Bruce? Perguntou a senhora Delano com um tom estranho que fez Rose corar. Não, a senhora vai? Isso é simplesmente um absurdo. Para mim, aquele movimento de Raymond sempre foi um fanatismo. A senhora sabe que a minha prima Rachel nos mantém informados sobre o assunto. Sim, eu sei que isso está resultando em uma série de dificuldades em muitos casos. Eu, pessoalmente, acho que o Dr. Bruce está só semeando discordância aqui. Isso resultará na divisão de nossa igreja. Você vai ver, se não é isso que vai acontecer. Há dezenas de pessoas na igreja que estão tão bem estabelecidas na vida que não vão poder assumir e cumprir esse compromisso. Eu sou uma delas, acrescentou a senhora Delano enquanto saía com Rose. Quando Rose chegou em casa, seu pai estava como sempre fumando um charuto em frente à lareira. Onde está Felícia? Perguntou quando Rose entrou. Ela ficou para uma reunião após o culto, respondeu Rose rapidamente. Tirou o casaco e começou a subir as escadas quando o Sr. Sterling a chamou. Uma reunião após o culto? Como assim? O Dr. Bruce pediu à igreja que assumisse o mesmo compromisso assumido em Raymond. O Sr. Sterling tirou o charuto da boca e começou a girá-lo nervosamente entre os dedos. Eu não esperava isso do Dr. Bruce. Ficarão muitos membros? Eu não sei. Eu não fiquei, respondeu Rose, e subiu as escadas, deixando o pai em pé na sala de estar. Depois de alguns minutos, ele foi até a janela e ficou ali, observando as pessoas que andavam na avenida. O charuto havia se apagado, mas ele ainda girava-o nervosamente. Então deu as costas para a janela e começou a andar de um lado para o outro na sala. Uma empregada atravessou o corredor e avisou que o jantar estava pronto, mas ele disse que eles esperariam por Felícia. Rose desceu as escadas e foi para a biblioteca, e o Sr. Sterling continuou a andar inquieto pela sala de estar. Por fim, aparentemente cansado de andar, jogou-se em uma poltrona enquanto refletia muito sobre algo quando Felícia entrou. Ele se levantou e a encarou. Felícia estava visivelmente muito emocionada com a reunião da qual havia acabado de chegar. Ao mesmo tempo, não queria falar muito sobre o assunto. Assim que entrou na sala de estar, Rose surgiu da biblioteca. Quantos ficaram? Perguntou ela. Rose estava curiosa. Ao mesmo tempo, estava cética em relação a todo o movimento em Raymond. Cerca de 100 pessoas, respondeu Felícia seriamente. O Sr. Sterling pareceu surpreso. Felícia estava saindo da sala, mas ele a chamou. Você vai mesmo assumir esse compromisso? Felícia corou. O sangue quente fluiu por seu rosto e pescoço, e ela respondeu. O senhor não faria uma pergunta como essa, pai, se tivesse estado na reunião. Ela ficou por mais um instante na sala, depois pediu licença para não jantar naquele momento e subiu as escadas para ver a mãe. Ninguém, exceto as duas, sabia que conversa era aquela entre Felícia e a mãe. Com certeza, ela deve ter contado à mãe algo sobre o poder espiritual que havia maravilhado cada um dos discípulos que esteve com o Reverendo Bruce naquela reunião após o culto da manhã. Com certeza também, Felícia nunca havia tido essa experiência e nunca teria pensado em compartilhá-la com a mãe se não fosse pela oração na noite anterior. Esse é outro fato que também se sabe sobre a experiência de Felícia nesse momento. Quando finalmente se juntou ao pai e a Rose à mesa, ela parecia incapaz de falar muito sobre a reunião. Havia uma relutância em tocar no assunto, como alguém talvez hesitasse em tentar descrever o maravilhoso pôr do sol para uma pessoa que nunca falava sobre outra coisa a não ser o clima. Quando aquele domingo na mansão dos Sterling estava chegando ao fim e as luzes suaves e aconchegantes de toda a casa brilhavam através das grandes janelas, em um canto de seu quarto onde a luz era mais fraca, Felícia se ajoelhou. E quando levantou o rosto e virou na direção da luz, ali estava o rosto de uma mulher que já havia definido para si as grandes questões de sua vida neste mundo. Naquela mesma noite, após o culto noturno, o Dr. Bruce estava conversando sobre os eventos do dia com a esposa. Eles tinham um só coração e um só pensamento sobre o assunto e encaravam seu novo futuro com toda a fé e coragem de novos discípulos. Nenhum deles decidiu se enganar sobre os prováveis resultados que esse compromisso traria para eles ou para a igreja. Fazia pouco tempo que eles estavam conversando, e quando a campainha tocou, o Dr. Bruce foi até a porta e exclamou: "É você, Edward, entre!" Uma figura imponente entrou na saleta. O bispo tinha altura e ombros largos fora do comum, mas com as proporções tão bem alinhadas que não se notava nada desajeitado e nem mesmo anormal em seu tamanho. A impressão que ele causava nos estranhos era primeiro de ser um homem muito saudável e depois muito afetuoso. Entrou na sala e cumprimentou a senhora Bruce, que depois de alguns minutos saiu da sala para atender a um chamado, deixando os dois homens sozinhos. O bispo estava sentado em uma poltrona funda e confortável em frente à lareira acesa. Havia umidade suficiente no início da primavera para tornar a lareira agradável. "Calvin, você deu um passo muito sério hoje," finalmente comentou, olhando com os grandes olhos escuros para o velho colega de faculdade. "Fiquei sabendo hoje à tarde, não pude resistir ao desejo de vir falar com você agora à noite." "Que bom que você veio." O Dr. Bruce colocou uma das mãos no ombro do bispo. "Você sabe o que isso significa, Edward?" "Acho que sim." "Tenho certeza que sim." O bispo respondeu de modo muito lento e reflexivo. Estava sentado com as mãos entrelaçadas sobre o rosto, marcado por sinais de consagração, serviço e amor pelas pessoas. Havia uma sombra que não era causada pela luz do fogo. Mais uma vez, olhou para o velho amigo. "Calvin, nós sempre nos entendemos bem, mesmo que nossos caminhos tenham sido diferentes na vida eclesiástica. Temos andado juntos na comunhão cristã." "É verdade", respondeu Bruce, com uma emoção que não tentou esconder nem suavizar. "Graças a Deus por isso. Eu valorizo a comunhão com você mais do que com qualquer outro homem. Eu sempre soube o que ela significava, embora sempre tenha sido mais do que mereço." O bispo olhou com afeto para o amigo, mas a sombra ainda se projetava em seu rosto. Depois de uma pausa, ele voltou a falar. "O novo conceito de discipulado significa uma mudança para você em seu trabalho. Se você cumprir esse juramento de fazer todas as coisas como Jesus faria, como eu sei que você cumprirá, não é preciso aparecer um profeta para prever algumas mudanças notáveis em sua igreja." O bispo lançou um olhar melancólico para o amigo e depois continuou: "Na verdade, não vejo como uma perfeita revolução no cristianismo como nós a conhecemos agora. Poderá ser evitada se os ministros e as igrejas em geral aceitarem o compromisso de Raymond e o colocarem em prática." Deu uma pausa como se estivesse esperando que o amigo dissesse algo ou fizesse uma pergunta. Bruce, porém, não sabia da chama que ardia no coração do bispo pela mesma questão que ele próprio e Maxwell discutiam. Nesse momento, em minha igreja, por exemplo, continuou o bispo, receio que seria bem difícil encontrar muitas pessoas que assumissem um compromisso como esse e o colocassem em prática. O martírio é uma parte que se perdeu entre nós. Nosso cristianismo ama tanto a facilidade e o conforto que não está disposto a carregar algo tão rude e pesado como uma cruz. E afinal, o que significa seguir Jesus? O que é seguir os passos dele? O bispo agora estava falando consigo mesmo, e é difícil saber ao certo se ele, por um momento, estava consciente da presença de seu amigo. Pela primeira vez, ocorreu ao reverendo Bruce suspeitar da verdade. E se o bispo exercesse todo o peso de sua grande influência em prol do movimento de Raymond, ele tinha influência sobre as pessoas mais aristocráticas, ricas e sofisticadas, não apenas em Chicago, mas em várias grandes cidades. E se o bispo adotasse esse novo conceito de discipulado? Esse pensamento já estava prestes a ser expresso por palavras. O Dr. Bruce estendeu a mão e, com a familiaridade de uma amizade de longa data, colocou-a no ombro do bispo e estava quase fazendo uma pergunta muito importante quando os dois se assustaram com o toque estridente da campainha. A senhora Bruce foi até a porta e começou a conversar com alguém no salão. Ouviu-se alguém exclamar algo em voz alta, e então, enquanto o bispo se levantava e Bruce ia em direção à cortina que separava a entrada da casa da sala de estar, a senhora Bruce abriu. Ela estava branca e trêmula. Ah, Calvin, que notícia terrível! O senhor Sterling! Ah, eu não consigo falar! Que golpe para aquelas garotas! O que aconteceu? O reverendo Bruce e o bispo correram para o salão e depararam com o mensageiro, um empregado da família Sterling. O homem estava sem chapéu e havia evidentemente corrido para trazer a notícia, uma vez que o reverendo Bruce, dentre os amigos íntimos da família, era o que morava mais perto. O senhor Sterling suicidou-se com um tiro. Senhor, alguns minutos atrás, ele se matou no quarto. A senhora Sterling... Vou para lá agora, Edward. Você vem comigo? Os Sterling são velhos amigos seus. O bispo estava muito pálido, mas calmo como sempre. Olhou para o amigo e respondeu: Sim, Calvin. É claro que vou com você. Não só a esse lugar de morte, mas também pelo caminho do pecado e da tristeza humana, se Deus o permitir. E mesmo naquele momento de horror, diante da notícia inesperada, o Dr. Bruce entendeu o que o bispo havia prometido fazer.